Bem, amigos, hoje dia 12 de abril de 2015. Nós vamos começar mais um Caleb, meus queridos irmãos e irmãs. E nós vamos crescer no Senhor sobre esse tema aqui, que é os núcleos como facilitadores do ministério quíntuplo. Eu queria que você lesse isso comigo. Vamos lá, bem forte? Os glória a Deus. Vamos lá, eu quero dar uma lida aqui em Efésios 4. Isso aqui só é uma recapitulação. Muito bem, obrigado. Da aula da semana passada, rápido, ok? Pra quem não estava aqui e pra gente não ficar boiando, tá bom? Efésios 4, 11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, estávamos estudando isso agora, não foi? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito ou perfeito. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou a cabeça, quem? Cristo. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, aleluia, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor, aleluia, glória a Deus, amém? Pergunta, qual é o principal ministério de um apóstolo? Não respondo. De um apóstolo. Qual é o principal ministério de um profeta? Qual é o principal ministério do evangelista? Qual é o principal ministério dos pastores? Qual é o principal ministério dos mestres? Aleluia! Aperfeiçoamento dos santos. Erramos durante muito tempo achando que o principal papel do pastor era pastorear. O principal papel do apóstolo era ser enviado para a minha igreja. Mas hoje se entende, muitos teólogos comentam sobre isso, que segundo esse texto de Efésios e outras evidências de outros textos, a principal função de alguém que tem um ministério é edificar a igreja através de um exemplo que desperta as vocações naquela área que ele é especialista. Amém? Então, Paulo era apóstolo, pastor e mestre. Então, veja o ministério de Paulo, como existem vários discípulos seus com essas características. Paulo, quando faz suas saudações a Roma, uma lista de igrejas nas casas, linda, né? Tem Trifona e Trifosa, que eram duas irmãs que tinham igreja na sua casa. Um bom nome para você botar na sua filha, Jana. Trifona e Trifosa. Não é? Tinha Júnia, que era destacada entre os apóstolos. Uma apostolesa, de repente? Provavelmente sim. Ou uma apóstola? Irmãos, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se você descobrir o seu ministério, cuidado para que o diabo e a carne e o mundo e um pensamento institucionalizado, retrógrado e ultrapassado, que não tem nada a ver com o Evangelho, tente resumir você àquele ministério seu. Tudo que o diabo quer é que você descubra, aspas, um ministério e se resuma a ele. Quando que, na verdade, cada um de nós pode, inclusive, aprender e buscar de Deus outros ministérios. Mas, principalmente, viver de tal forma o nosso ministério que ensina a igreja que é possível viver aquele ministério. Eu, por exemplo, tenho o meu ministério. Por exemplo, nós somos apostolados de Salvador para cá. Então, um traço apostólico no nosso ministério. Eu sou pastor. Como que eu sei que eu tenho um dom de pastor? Porque minha mulher falou para mim hoje assim, meu tico, você não tem jeito não, já lhe conheço. Porque você vai atrás. Aí eu falei, amor, como é que eu não vou? Se Pedro, João e os outros meninos desistiram do ministério, foram pescar de novo, o que é que Jesus fez? Um jantar. chamou eles e disse assim: mas Pedro, tu não me amas? Então cuide da minha igreja, meu filho. Se fosse eu, o que é que eu fazia? Eu, carnalmente falando, né? A parte que, não estou falando do que Deus já fez, mas eu sem a obra do Senhor. Irmão, você foi pescar de novo? Peraí, dava uma tempestade, eles morriam lá e pronto, acabou. A gente tem essa tendência. Mas o que é que Jesus fez? Chegou lá na praia, rapaz, os apóstolos já tinham sido cheios da palavra, do ensino. Ele chegou a falar a Pedro: não precisa lavar as mãos e a cabeça, porque você já está lavado. Olha. Tinham recebido Jesus, tinha soprado o Espírito sobre eles. Aí Jesus morreu. Passou algumas semanas, quando eles já deviam estar rompendo em ministério, ganhando o povo. Aí quando chegou, eles estavam fazendo o quê? Voltaram para a pescaria. O que é que Jesus fez? Cambada de inconsequente, suas víboras. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus fez um jantar, assou um peixinho no brasa, foi glória. Arranjou um melzinho, um favo, né? Coisas bem naturais, né? Porque ele fez. E aí, chamou os meninos: oh, a comida está pronta. Aí eles pensaram que era um fantasma. Aí quando chegaram, aí Pedro viu que era o Senhor. Aí Jesus: ih, Pedro, tu me amas, Pedro. Tu me amas com o melhor dos teus amores? Aí Pedro: é, Senhor, eu amo com o menor. Tu cuida da minha igreja. Mesmo assim, eu sei que você não é perfeito, mas eu tenho coisa para você, aleluia. É claro que existem, a gente tem que ter maturidade para lidar com isso, viu, tio? Existem aqueles que deliberadamente não querem. Ok, a pessoa não quer, eu vou forçar. Vocês entenderam? Tem gente que não consegue, é diferente de quem não quer. Amém, amados? Está claro isso também? Os meninos não estavam conseguindo, voltaram para o exercício, mas Judas não quis. Então a gente tem que ter essa maturidade. Isso é maturidade. Senão a gente fica culpado por quem quis ir embora, gente. Pelo amor de Deus. Você está entendendo? Diga amém ou não. Então, vamos lá. A sua vocação, então, ela vai promover a capacitação da igreja naquilo que você é especialista. Amém? E você só vai conseguir ter um discurso bem sucedido se a pessoa ver isso na sua vida. Amém? Não? Então, vamos lá. Semana passada, então, nós... expliquei rapidamente, só vou ler de novo. Apóstolos são enviados, são pedras arremessadas. Está lá em João 20, 21. Profetas são portadores da palavra rema. Existe a palavra logos, que é a palavra escrita, e a palavra rema, que é a palavra aplicada. O profeta, ele tem um dom de Deus de pegar a palavra escrita e de forma sobrenatural aplicar a vida da pessoa que ouve a profecia. Amém, gente? E assim a pessoa crê e se converte, como Paulo falou lá em Coríntios. Por isso, busque muito mais o dom de profetizar do que o dom de falar em língua. Amém? Está lá em Hebreus 1 e 2, Efésios 3 e 5. Evangelistas são apaixonados pelo evangelismo. Em Atos 21, 8, Filipe, que era diácono, também era evangelista. Diz lá, um dos sete, o quê? Dos sete diáconos. Mas ele era, o coração dele ardia por almas. Ele era evangelista. Timóteo 4, 5. Timóteo, como evangelista, Paulo fala, cumpre o teu ministério, o teu chamado, como evangelista. Amém, amado? Que traz as boas novas. É uma pessoa que é apaixonada por isso. Pastores são apacentadores. Está lá em João 21, 16. Pedro, que era apóstolo, foi chamado por Jesus neste texto que eu citei para apacentar as ovelhas. Amém, irmão? E mestre é o que ensina, está lá em Hebreus 5, 12. Na verdade, irmãos, é um ministério que é um dos mais pulverizados, deveria ser um dos mais pulverizados na igreja, porque Paulo diz, do tempo que vocês são convertidos, vocês todos já deveriam ser mestres. Então, me parece que, preste atenção, Hebreus, se foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Eu acho que foi Lucas, outros acham que foi Priscila, esposa de Áquila. Mas o que importa é que é a palavra de Deus. Amém ou não? Amém ou não? Então, Hebreus 5,12 diz assim, olha, tem tanto tempo que vocês se converteram, vocês não sabem ensinar nada. Vocês não sabem abrir a Bíblia e falar que a pessoa está perdida e que ela precisa ser salva. Vocês têm que levar a sério o Evangelho. Oi. Eu entendi. Eu tenho Eu entendi, não tem muito tempo que eu entendi isso, mas tem pouco tempo que eu entendi que... E ontem eu falei isso com uma pessoa, que a Bíblia, ela... E é uma coisa que a gente ouve sempre, a gente já ouviu várias vezes, mas a Bíblia é para todos nós, na toda a nossa vida, para tudo que há ao nosso redor. Então, se a gente entende o ministério que a gente tem, só que a gente não vive aquilo que a gente estudou antes na filosofia ministerial, a gente não consegue aplicar isso. Porque uma coisa está ligada na outra. Se a gente olha para esses ministérios e a gente não consegue viver o básico da Bíblia, a gente não consegue viver isso. É por isso que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? A gente fica perdido porque a gente quer sair do leite, pular do leite e tomar logo o alimento sólido. Eu tive uma grande crise ontem, muito grande, e eu me indignei muito ontem à noite, e chorei muito, e chorei, me indignei, fui dormir indignada, e fui dormir chateada, e botei uma ministração para ouvir, mas eu acho que antes eu fiz assim, ó, eu vou esperar dar o sono para poder... Eu vou botar a ministração para só ouvir um pingo e fui dormir indignada. E aí de manhã eu disse, eu não vou para a escola bíblica. Eu não vou. Aí eu fiz. Aí teve uma hora que o Senhor falou assim comigo, você vai deixar essa unha para o diabo? Aí, amados, eu me ajoelhei. E aí quando eu me ajoelhei para orar, eu compreendi que... Quando eu deixo de viver um ponto da palavra, uma parte da Bíblia, eu deixo de cumprir, de viver, de permitir que ela vive, que ela se torne viva, toda ela na minha vida. Porque ela é feita por partes, é uma árvore. Uma árvore, ela não é só. A gente vê uma árvore grande e a gente não pensa assim, ah, que árvore grande. Não existe uma árvore grande sem ter profundas raízes. E se ela não dá fruto, provavelmente ela pode servir de remédio. E aí eu me ajoelhei e eu falei, eu orei ao Senhor, e eu coloquei uns louvores, e aí eu falei para Deus, Deus, eu entendi. Eu entendi porque minha indignação era de não me tornar igual. Então, se eu tenho algum desses ministérios e eu não aplicar a Bíblia, De você andar mais uma milha, de você, do que a gente falou antes, a gente não consegue viver aquilo que Deus deu para a gente de mais precioso. Vocês entenderam o que eu quis falar? Entenderam? Era isso. Por exemplo, se eu entendo que eu tenho um chamado para mestre, para ensinar, e eu me bastar nesse ministério, o que é que eu vou ensinar? Eu quero buscar o ministério profético. Eu quero aprender a aplicar a palavra logos como palavra rema. Eu quero aprender a aplicar a palavra. Senão você é um mestre de teorias. O que é que adianta eu ser um profundo conhecedor da Bíblia se eu não estiver disposto a ir para outro lugar que Deus me envie como apóstolo? O que adianta eu vim ir para um outro lugar distante se eu não tiver disposição de pastorear aqueles que Deus vai me dar? Amém, amado? Está percebendo? É assim, cada um que Deus deu como graça, uma vocação, como quem diz, para ser especialista naquilo, ele vai usar essa vocação para poder fazer outros crescerem. O que a gente está falando do ministério? É que mesmo que Deus não nos deu A Bíblia tem que ser cumprida em nós quando nós temos que buscar misericórdia, longanimidade. Eu falei com ele ontem. Você não entende o que eu estou passando porque você é longânimo e você é benigno. Eu não sou. Então você não entende. E eu chorava porque na minha mente era uma coisa que, por eu não ter esse fruto, não viver esse fruto, para ele viver isso era muito fácil. Mas para mim, que não tinha o fruto, que não entendo ainda que tenho, porque sou fleumática, todas aquelas fleumas que tem ali, tudo aquilo ali de explosão eu sou e de sentimento eu sou. Então, eu perguntei a Jackson, tem nada a ver isso, não, eu perguntei a Jackson, ele fez, oh meu Deus, tua irmã, Daniela, é um passarinho. Eu fiz, oh Jackson, é o quê? Ah não, tu é um furacão. Então eu vi o que eu era. Mas se eu não buscar em Deus viver essa misericórdia, não adianta nada, até com outro, eu ter esses dons. Por isso que, aí repare. Se eu acho que ela exagerou por amor e bondade. Mas digamos que eu tenha esse dom que ela disse. Eu exercendo o meu dom, foi o que para ela, Fabrício? Foi cura. Por quê? Porque quando faltou a ela, ela teve uma experiência com Deus. Eu só fui o canal para isso. Você percebeu que a gente tem que buscar viver os dons que Deus deu? Gente, agora vamos aqui para a prática da igreja nas casas, ver isso aqui se aplicando no dia a dia. Vamos lá? Os núcleos como facilitadores do ministério quíntuplo, ok? Isso vai acontecendo discipulado, marido e mulher que querem crescer em Deus. Nós vamos ver isso no núcleo, como isso é prático. Gente, olha isso aqui para vocês. A gente tem que se aprofundar, só um minuto aqui antes disso. A gente tem que se aprofundar, desculpa a redundância, profundamente em bases bíblicas sólidas do que é a igreja nas casas. Porque senão, nós, na primeira circunstância diversa, a gente vai correr disso. Primeira dificuldade. Então, não é uma moda, é o que está lá em Atos. A gente quer os resultados de Atos, tem que viver como os irmãos de Atos viviam. Então, ou a gente entende que isso é o que Deus tem para nós, que é o que tem para a sua igreja, ou então, na primeira dificuldade de crise nossa, a gente vai recuar disso, vai desistir. Bando de cigano, ninguém sabe de quem é a casa de quem. Então a gente pode se perder nisso. Mas na igreja de Atos, aquele que não falava a verdade era morto, como Isaías não, qual é o nome do homem? Ananias. Ananias e Safira. Então é por isso que eu disse, é a Bíblia toda, para toda a nossa vida, que é uma coisa assim, para mim, muito difícil. Eu estou feliz porque eu tenho visto um crescimento no nosso meio, que é uma obra de Jesus. Né? Cada vez mais, isso é uma... Alguém chegou, não sei quem foi, eu vi uma irmã contando essa história. Não sei quem foi, de que ela estava falando. Por isso que alguém chegou no nosso meio e começou a conversar e interagir. Aí disse assim, gente, por que não fala da vida dos outros não, é? Como é isso? Como é que um monte de mulher começa a conversar e não fala da vida de ninguém? Um homem chega no nosso meio e não vê ninguém falando piada pornográfica. Ao contrário, o povo está chamando uns aos outros para crescer em Deus. Isso é avivamento, irmão, não é meu não. Então, é um usando o seu ministério para despertar isso no outro, para que ele seja melhor em Deus. Cada um especialista em uma coisa está levando o outro a se melhorar naquela área também. Vamos para a prática aqui do núcleo, para a gente não falar só de forma genérica sobre os cinco ministérios. Apóstolo. O apóstolo se dispõe aí a abrir novas trincheiras, núcleos, fazedores de núcleos. Irmãos, veja bem, alguém pode dizer assim, oh meu Deus, coitadinho do pastor Tiago, saiu de Salvador, estava na capital lá, e veio para cá, oh que lindo. Eu sempre digo isso para vocês, eu quero que vocês sejam felizes com a nossa vinda, mas, gente, isso não é um sacrifício, isso é um privilégio. Um privilégio. Já que nós vivemos esse privilégio apostólico, isso fica mais fácil para você também abrir sua casa. Entendeu como o ministério, ele promove o ministério quem está ao redor, amém? Então, O núcleo possibilita a explosão apostólica no meio da igreja. Você não precisa ir para a conquista, para a Feira de Santana e para Salvador para você ser apóstolo. Você pode ser enviado pela igreja para a sua própria casa ou para a sua firma. Então o núcleo, ele é um agente capacitador, pulverizador, ele é um quartel-general, é uma base que a gente aprende que é possível ser enviado por Deus sem ter que ir tão longe, porque Jesus disse assim: primeiro vocês vão trabalhar na Judeia, aí vocês vão progredindo e vão para Samaria. Perdão, Jerusalém, que era aquele menorzinho, que era a cidade de Jerusalém, Judeia, que era a região, macro-região, Samaria, que era aquele grande povoado, que era fruto das 10 tribos, quando o filho de Davi, Salomão, morreu e Roboão, seu filho, entrou no seu lugar. Então, ele levou 10 tribos, não tinha templo, não tinha como adorar o Senhor, misturou contra os povos, viraram samaritanos, que eram de origem hebraica, mas eram de doutrina misturada. Os judeus, inclusive, que era só no meio do povo judeu, só tinha judeu, só tinha dos de Efraim, alguns, porque sempre esse povo de Efraim flutuava entre as tribos, né? É bem obstinado. Então você tinha o quê? Duas tribos, Judá e Benjamim. Ok, gente? Lembra aí? Então o que acontece? E alguns de Levi, por causa do ministério sacerdotal. Era ali a galera consagrada. E Jesus disse: mas vocês vão também para Samaria. E vocês vão para o confim da terra. Tem muitos missionários que volta do campo, sabe por quê? Sai da sua cidadezinha, nunca teve um núcleo na casa, nunca cuidou de nada na igreja, e é enviado lá para a África. Meu Deus, volta esquartejado. O diabo faz peteca de muitos deles. Então, a ideia é que o núcleo, irmão, treina apóstolos. Amém? Coisa tremenda. O núcleo é o lugar de se aparecer a vocação, de treinar a vocação. Então, no núcleo nós vamos ter o surgimento de apóstolos. Vamos deixar esse stand-by, Senhor. O Senhor é obra, né? Ele quem manda. Então, os apóstolos são aqueles que são enviados, se dispõem a abrir novas trincheiras. E sim, olha aqui, gente, presta atenção. O primeiro movimento apostólico numa igreja, desde Atos, era o quê? Era o sujeito abrir a casa dele. Ele não era o irmão que não tinha capacidade de ser igreja ali, ele nem era enviado. Amém, gente? Então vamos pensar que a porta do ministério apostólico muitas vezes é a igreja na casa. Ok? Então, os profetas aplicam a palavra à vida dos irmãos que se abrem. Irmãos, está um núcleo aqui. Palavra, 20 minutos, parabéns, vocês estão fera. 20 minutos, uma palavra boa, palavra de Deus em 20 minutos. Né? Aí, depois, os irmãos vão se abrir ali para pedir oração, pedir direção. Cada um fala, quem quiser falar. Aí, ele fala de um problema. Calma, você que é líder de grupo, co-líder, deixa ver se outras pessoas manifestam. Amém ou não? Ali vai ser um espaço sacerdotal, profético, as pessoas vão profetizar, vão pegar a palavra até do dia que Deus ministrou e vão aplicar ela à vida da pessoa. Amém, gente? Como é que a gente faz isso aqui? Estou pregando aqui, na frente, até complicado fazer. Até porque, desde a igreja, no seu início, as grandes reuniões de cenáculos eram feitas para dar uma doutrina geral para a igreja. Paulo fala: quero ir ter convosco para poder ensinar uma doutrina. Não é assim que Paulo fala? Então, e aprender de vós também. Então, essa junção da igreja de forma coletiva, via de regra, era para ministração de doutrina geral. E nas casas, você aplicava aquela palavra à vida prática das pessoas, gente, amém ou não? Então, a profecia, ela tem um espaço ótimo dentro dos núcleos. O profeta, ele tem que aprender a se expor. Se a pessoa não se expõe dentro do seu núcleo, ela não vai conseguir expor a um grupo maior de irmãos. Você entendeu que é um treino, irmãos? Entendeu? Então, a casa é um lugar de se promover o ministério profético. A casa é um lugar de evangelismo. Os evangelistas conduzem pessoas aos seus, no caso do nosso contexto, um evangelista que ele aprende uma estrutura para evangelizar, ele é treinado para evangelizar através do GR. Em nome de Jesus, esse mês eu entrego para vocês o livro já. A gente treinou aqui, tem as aulas na internet, como que evangeliza uma pessoa usando a Bíblia de forma simples, com um roteiro. É uma estrutura, você não tem que fazer com a estrutura que eu ensinei, ok? É só uma ferramenta para você, amém, irmãos? Para não parecer que você só pode evangelizar com a estrutura do GE. Não. Mas a igreja como igreja tem que dar você subsídio para você saber como é que faz. Onde é que tem lá que eu sou perdido, que eu preciso de Jesus, que Jesus me ama, que o Pai me ama, que o Pai tem um plano na minha vida, que o Pai quer transformar a minha existência? Então eu ensinei para vocês os textos do Auditão. Você vai encontrar com a pessoa, servir ela, chamar para jantar na sua casa, ou vai pagar o almoço para ela e vai estar ministrando o amor de Deus. Amém, não, irmãos? Então, e o evangelista, o ministério evangelístico, ele explode nos núcleos. Explode. Muita gente não vem num lugar que tem uma placa chamada igreja. É muito mais fácil você ganhar uma alma no núcleo do que na igreja geral. Você sabia disso? Muito mais fácil. Até porque você vê lá as cartas de Paulo e o livro de Atos, a maioria das pessoas recebiam Jesus nas casas. E as grandes reuniões, para se passar a doutrina, lê essa carta em Éfeso, aí passava de casa em casa. Quando eles tinham um chefe de sinagoga que se convertia, aí eles tinham um salão e se reuniam para poder ler aquela carta para todo mundo. Mas era mais doutrinando quem já era crente. Eu ganho o cara convivendo com ele, servindo, amando, falando do amor de Deus através da minha vida. E o núcleo é um lugar extraordinário para evangelizar. Por quê? A pessoa se sente acolhida, se sente amada. É para ser assim, é mesmo? Gente, nós temos ouvido quantos depoimentos de pessoas que dizem, gente, vocês são tão amáveis. Gente, que áurea é essa? Que energia é essa? A gente fala assim, é Jesus, aleluia. Que energia positiva que vocês têm? É Jesus. A pessoa vai usar a linguagem dela, ok? Então, o núcleo é um lugar de treinamento. A gente vê, Vanessa levou o colega de trabalho, velho. E a menina disse assim, eu estou vindo aqui, já convivo com Vanessa há alguns meses, e eu vim ver esse povo que ela faz parte, porque eu vejo a vida dela tão diferente. Aí o cara ouve aquilo, ele está aprendendo a ser o quê? Um quê? Um quê? Um? Está aprendendo a ser um quê? Um evangelista. Então o núcleo é um quartel-general para se treinar sobre o evangelho. Penúltimo, para a gente terminar, pastores. O que, que os pastores fazem? Apacentam seus discípulos na sua primeira igreja, que é o núcleo. Então, o apacentar, ele, que esse cuidado, esse zelo, esse cuidar, mas não se engane. Olha só, gente, estamos terminando. Presta atenção. Ganhar e cuidar sem treinar é um risco. Se você ganha a pessoa, se você ama a pessoa, mas você não treina ela, ela vai ser uma ovelha crônica, uma ovelha estéril. Ela quer ser cuidada sempre, ela quer comida na boca sempre, ela quer água verde sempre. Você diz, cadê o leite? Ah, não. Eu ainda estou muito jovem. As coleguinhas dela estão parindo na quarta geração. E ela, não, porque eu queria uma... Mais uma aguinha, por favor. É, vai ficar para titia a ovelhinha? Não, tem que treinar. Eu sento com meus discipulandos, e vocês sabem como eu tento ser amoroso e carinhoso com vocês. E eu digo, você já está cuidando de quem? Por que isso? Ô pastor, não bastava? Será que eu não preciso de mais tempo sendo discipulado? Não. Eu não perguntaria. Você está ganhando quem? A Bíblia disse assim, irmãos, preste atenção nisso. Estou terminando. Olha só que coisa forte, viu? Jesus disse, ide por todo mundo, sendo discípulo. Foi isso que ele disse? Foi? Não. Ele falou o quê? Fazendo. Olha como Jesus é inteligente, gente. Ele não está dizendo que você não vai ser discípulo. Porque não tem como fazer discípulo sem ser discípulo, amém? Mas tem como ser discípulo, por incrível que pareça, sem querer fazer discípulo. Então Jesus já vai logo para cima. Ele fala o quê? Ide, façam discípulos. Ensinando-vos a guardar todas as coisas, batizando-os. Amém, gente? Amém? Então eu tenho que ter essa crise. Eu não estou pastoreando ninguém. Ah, mas eu não sou pastor. É. Todos nós temos, em algum momento do nosso ministério, o dever de viver esses cinco ministérios. Talvez você não seja especialista em um deles, Mas todos os crentes, em algum momento, têm que viver dos ministérios. E aí quem é especialista, por dom de Deus, vai ensinar como é que faz. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Amém. Então, eu tenho que ter essa crise. Gente, eu estou cuidando de quem? Eu tenho que cuidar de meus discípulos. Eu tenho igrejas que eu admiro em algumas coisas, critico em outras, não vem ao caso falar nomes aqui. Mas, por exemplo, tem denominação que obriga a pessoa a ter 12 pessoas. É muito puxado você cuidar de 12. Eu cuido de 10 e vejo como é puxado. Mas eu não recomendo isso para vocês. Eu digo que você deve cuidar de 2 a 4 pessoas. Porque discípulos é plural, não dá para ser menos de 2, não, gente? Para você cuidar, bem cuidado da pessoa. O que eu quero é qualidade. A quantidade vai vir porque você discipulando vai ter outros discípulos. Amém ou não? Essas igrejas que discipulam 12, fazem um discipulado muitas vezes impessoal. Porque senta os 12 e o discipulador discipula os 12. Então, que em nome de Jesus a gente se disponha a isso, amém, irmãos? Se dispõe a hora e Deus vai lhe dar muitos discípulos. Você vai ter dificuldade de escolher, você vai ter que passar do seu discípulo para o seu neto. Você vai ter mais gente, vai ter como cuidar, vai ter que passar para o seu discipulando alguém para cuidar, você vai dar um discipulador de presente para ele. Ok? Amém ou não? Os nossos discipuladores. Muito bom, muito bom isso aí. Por exemplo, teve um sujeito aqui em Vila Nova que eu amo demais, que queria que eu discipulasse ele. Aí foi difícil dizer não, gente, porque é um cara maravilhoso. Mas aí eu chamei, falei com ele: você se importaria de meu discipulando tal discipular você? Ele falou: não, seria ótimo. Aí fui pro meu discipulando e falei: você discipularia fulano? Com certeza, pronto, fez o link, eles estão discipulando outro. Não dá para eu não poder discipular alguém, ligar para o Salvador: pai, ó, tem um cara aqui que é muito gente boa, que não está sendo discipulado, para eu discipular ele. Não, eu tenho que treinar pessoas para lidar com esse santo problema também. Tem um filho. Aí você fala assim: ah, mas eu não posso. Eu não posso falar, discipular essa pessoa que tem um filho, porque a pessoa não tem um filho. Mas se eu tenho um filho, da questão que a pessoa trouxe para mim, da dificuldade com o filho, eu levo para quem? Para o meu discipulador, minha discipuladora que já tem filho. Então a gente não tem que ter crise por não ter, não vou discipular, eu não vou discipular, Zaira não vai discipular, como é seu nome? Laí, porque Zaira não tem filho. Zaira traz os problemas que Laí tem de filho para mim e eu falo: ô, Zaira, eu trato assim com Sofia, eu trato dessa forma. Então, as dificuldades que a gente tem com os nossos discipulandos, aí a gente leva para o nosso discipulador. Mas aí a gente pega os discipulandos, que estão cheios de medo, e joga os discipulandos, aqueles que a gente não pode mais discipular, para os nossos discipulandos, para os co-líderes discipularem aquelas pessoas que não têm. Casado solteiro. O Patrick vai falar. Então, amados, vamos aqui. Os mestres, eles ensinam a palavra baseados na Bíblia, em linhas gerais, e nas necessidades expostas ali no núcleo. Então, veja bem. O mestre, ele vai aplicar a palavra de Deus. Mas é o profeta que aplica a palavra? Sim. Mas o mestre, ele deve ser especialista na palavra Logos, na Bíblia. Ele deve ser especialista na Bíblia e ensinar a Bíblia. O profeta tem uma facilidade melhor de aplicar a Bíblia a questões da vida pessoal da pessoa de forma sobrenatural. O mestre também, de forma natural, ele aplica a palavra em questões mais genéricas. Ele ensina a Bíblia, a pessoa fica tão massificada nos princípios bíblicos que numa hora que ela não tiver um profeta ou um mestre perto, o próprio Espírito vai lembrar todas as coisas, vai lembrar a palavra e vai aplicar aquela palavra na vida da pessoa. Amém? Quantas vezes você já viu Deus ensinou um princípio para um homem de Deus, uma mulher de Deus que tinha um dom de mestre, e aquele conceito ficou ali guardado. Na hora que precisou, parece que ele desabrochou assim, ó, e você teve graça para usar aquilo, amém, gente? Então, o núcleo é fantástico para isso. Por quê? Porque nós ministramos a palavra e nós ensinamos a palavra, e se tiver algum conceito equivocado ali, os irmãos prontamente, com a supervisão do líder e do co-líderes, corrigem uma falsa doutrina. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Por isso que a gente tem que aprender e aprender a aprender. Tem que aprender a ensinar. Tudo isso são faculdades do mestre. Então, uma igreja que tem mestres e profetas é uma igreja mesmo. Todos os ministérios são importantes. Amém? Todos eles, todos eles. Agora, é verdade também que em certas épocas, alguns ministérios são mais necessários, digamos assim. Eu não quero denegrir ou preterir alguns ministérios. Amém, gente? Estou falando que hoje falta tanta profecia e falta tanto ensino que urge, desculpa a redundância, a necessidade de se aflorar ministérios de mestre e de profeta. Diga, Juliano, para a gente encerrar. Colabora com isso o versículo que diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. É, então, talvez nesse aspecto de o povo já está reunido, faz-se necessária a presença desse ministério mais evidente para evitar que essa reunião debande para algo que não é proveitoso. E que seja uma reunião que a gente chama de reunião almática. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele age na igreja aplicando a palavra, separando alma e espírito. A palavra traz discernimento entre alma e espírito. Preste atenção. Uma igreja almática é uma igreja levada por emoções, por culpas, por meninices. É uma igreja emocional, é emotiva. Ela é levada por sensações. Não sou contra sensações e sentimentos, mas isso não pode conduzir a igreja de Cristo. Amém? Então, quando há ensino claro da palavra, a palavra separa em nossa conduta, tanto pessoal quanto coletiva, o que é da alma e o que é do espírito. Então a palavra tem que ser levada a sério. A palavra escrita, que é o padrão, e a palavra rema, que é a aplicação desse padrão. Está vendo? É ministério de mestre e de apóstolo. Isso acontecendo, a igreja crescendo no que é a sua vocação, no seu chamado, meu irmão, ser apóstolo, ser evangelista, ser profeta, vai ser consequência. Amém, amados? Vamos crescer nisso e vamos enxergar o nosso núcleo como um lugar de viver o ministério quíntuplo e um lugar de promoção. Por isso que o núcleo tem que ser dinâmico, por isso que o núcleo tem que ser avivado, tem que ser cheio de palavra, tem que ter espaço para a pessoa falar, mas também tem que ter sabedoria e amor para corrigir alguma doutrina errada. Cuidado, para vocês, a despeito da gentileza, não deixarem a doutrina errada correr no núcleo de vocês. Eu acho que esse é o ponto mais nevrálgico e difícil da igreja nas casas. É a gente ter coragem e graça para poder não deixar uma doutrina falsa correr ali. Que a pessoa traz intuitivamente doutrinas equivocadas e a gente, com muito amor, fecha sempre o líder e co-líder, fecha o tempo de depoimentos. Por quê? Porque o próprio discurso dele, com muita graça, corrige qualquer falsa doutrina. Amém, amados? Pergunta para vocês. Gente, quem pode segurar a igreja que entende e vive isso? Ninguém segura. Ninguém segura. Quem pode segurar a igreja que vive esses princípios? Ninguém segura. É uma igreja que vai viver o seu chamado e vai estar promovendo a vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, obrigado pelo teu zelo, pelo teu carinho, pelo teu amor. Muito obrigado porque podemos em ti crescer. E por misericórdia, o Senhor nos capacita a viver o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, que nós nos deleitemos em ti. Que nosso prazer maior seja conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido. Que nosso prazer maior seja receber do teu amor, do teu zelo e compartilhar isso com quem está ao nosso redor, nossos irmãos e aqueles que ainda não são, para virem a ser. Em nome de Jesus, nos faz levar a sério a igreja noiva do Senhor. Nos faz cuidar dela com amor, amando o Senhor para cuidar da tua noiva, em nome de Jesus. Que todo o amor que temos pelo Senhor, ele seja manifestado também no amor àqueles que estão ao nosso redor. Mas sempre, sempre, sempre tendo o Senhor por principal nessa relação tão preciosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.